A verdade. Interior. O que seria essa verdade interior? Essa verdade interior eu não sei. Não. Não posso dizer que sei, porque seria uma blasfêmia contra cada um de vocês que me assiste dizer que eu sei a verdade interior e eu não sei. Porque ela é única. Porque ela é um caminho seguido por cada um. Porque ela é um caminho relativo na vida de cada ser humano. Como tempo? Tempo. Fazer algo que gosta em 2 horas passa, sim. Fazer algo que não se gosta em 5 minutos, em 10 minutos é eterno. A verdade interior também, o universo, ele é tudo composto por isso. Tudo aquilo que se desfaz não é eterno. O eterno é o que dura. O eterno é a verdade. Então, se o eterno é a verdade, esse campo de vocês é uma mentira. E entender que a doença manifestada é a escuridão do ser acreditado. Deixe que a vida traga para vocês as condições das respostas que precisam, porque eu aprendi aqui que tudo vem. O homem é relativo, a verdade dentro dele é absoluta. Pois a verdade dentro dele é a essência, e a essência divina. E o homem na sua cabeça é relativo. O homem é relativo. A verdade é uma essência, é divina, é única para cada ser. E às vezes as pessoas não entendem o real propósito. Não entendem que estamos aqui para trazer o estudo. Temos esse moço que é a contraparte nossa na Terra, trabalhando, o senhor Jefferson, dando ali todo o seu empenho, fazendo ali o que ele pode de melhor, sempre. Mas o mais importante é ouvir e captar a mensagem e que aquilo colha para você a sua verdade. Mas na hora que vocês despertarem para uma outra visão de vida, as máscaras caem. Os véus caem e se desperta a luz. Se desperta a luz de cada um. E aí podemos ver realmente que a doença não existe. Que ela é acreditada de uma forma que prende o ser, que prende você. De uma busca constante de aprendizado, de construção. Olá a todos vocês, tudo bem? Aqui é Doutor Aberto. Doutor Alberto, é uma satisfação enorme poder fazer esse trabalho hoje, essa realização, esse encontro com vós, meu querido, graças a Deus. Prazer é Quero todo meu. agradecer inicialmente a Sim. sua disposição, sendo aí um integrante da equipe do Diálogo com os Espíritos. De ter enviado através do Maicon as suas perguntas e dizer que foram muito úteis, tá bom? E agora, quem podia imaginar, o senhor próprio vai respondê-las. Muito obrigado por essa disposição, viu? Quais seriam, portanto, as suas palavras iniciais para esse encontro de hoje, esse estudo que fazemos com o vosso espírito. Prazer é todo meu de estar aqui, de poder me manifestar com vocês, podendo aqui aparecer pela primeira vez, junto ao diálogo, junto a você, ao meu amigo Jefferson, podendo estar aqui trabalhando, integrando. Pela mediunidade desse rapaz, ajudar esse trabalho tão bonito que é o diálogo. Já adianto que eu não vou responder as minhas próprias perguntas. Hoje eu vou quebrar. Vim com essa proposta, mas vou mudar. Vou conversar mais do que responder. Não quero responder, porque para mim seria redundante eu responder aquilo que eu já mesmo falei. Para mim não tem sentido. Então eu vou falar. Tudo que eu acredito sobre é que foi proposto aqui. A proposta inicial desse trabalho, dessas perguntas, foi ver os ângulos dos meus amigos desencarnados que estão participando desses conteúdos que eu trouxe aqui, que eu acredito que tem alguma relevância. Acredito que tem muita relevância. Onde você observa todo o campo astral de crenças sobre as próprias doenças, como a própria energia relativa, criando cada condição necessária para que o ser humano em si gere a sua própria doença. Isso é muito fantástico de se analisar, fantástico de se observar, fantástico de estudar. E observando esse material que conseguimos escolher pela mediunidade de alguns médiuns, lógico, ali, daqueles nossos amigos aqui, trabalhando em suas condições, cada um em suas crenças, cada um de sua forma, pelo plano astral, junto ao plano físico. Pela mediunidade, trabalhando ali todo dia, todo dia, incorporando alguns, incorporando durante as semanas, fazendo trabalhos no campo astral diretamente, trabalhos pela mediunidade, para que as pessoas consigam sair das suas enfermidades. E ali, colhendo essas respostas, observamos depois de todo esse caminho, algumas diferenças, lógico. Até por incondição da mediunidade, da crença, do médium, de tudo que é relativo para que chegue o momento final, mas observamos que tudo acaba se conduzindo por um caminho de estudo, de aprendizado. De estudo muito, muito significativo para um grande aprendizado. Porque a gente começa a observar, começamos a observar. Como o ser humano crê e como essa crença se manifesta em seu dia a dia, a cada segundo, lhe gerando condições positivas e condições negativas, e vendo na sua mecânica o que que aquilo gera relativamente no seu corpo, e observamos até o que pode contrair, o que pode entrar em suas entranhas, se movimentando ali pelo poder da crença. Mas não o poder da crença tão fajuto em si, como pode ser vendido aí nessas crendices que vão se pegando no dia a dia. Essas crendices que vai ali, vai pegando, pegando, pegando, e fala muito do poder da crença. Não. O poder da crença real, poder da crença em que o ser humano entra sem observar pelo coletivo, sem observar pelo que está guardado na sua submente, no seu inconsciente também, pois o corpo é essa expressão física da mente. E quando conseguimos observar que vivemos ali onde vocês vivem, aqui onde vivemos, na dimensão em que vivemos e na dimensão que vocês vivem, podemos estar presos a condições da mente, condições das crenças. E essas próprias condições são relativas para cada um, gerando para cada um de si um tormento ou uma felicidade? E onde viver então? Como viver em seu íntimo? O guia de viver bem em seu íntimo é o caminho da plenitude do ser, que é o caminho de abastecer em si a verdade. Interior. O que seria essa verdade interior? Essa verdade interior eu não sei. Não. Não posso dizer que sei, porque seria uma blasfêmia contra cada um de vocês que me assiste dizer que eu sei a verdade interior e eu não sei. Porque ela é única. Porque ela é um caminho seguido por cada um. Porque ela é um caminho relativo na vida de cada ser humano. Como tempo? Tempo. Fazer algo que gosta em 2 horas passa, sim. Fazer algo que não se gosta em 5 minutos, em 10 minutos é eterno. A verdade interior também, o universo, ele é tudo composto por isso. Composto por crenças diferentes que podem se associar e explodir dentro de você, contrário a si próprio, para observar a si. Olha como Deus trabalha de forma magnífica para o nosso crescimento. Ele volta para dentro de si, ele volta para dentro de você. Aquilo que você cria volta para dentro de si, explodindo como algo que não está de acordo. Algo que não está no melhor possível. Por quê? Para mostrar a si, a cada um de nós, porque eu digo nós também, porque estou aqui nessas condições astralinas, mas na minha jornada e nos meus estudos, eu trouxe essas 20 questões para estudos, tanto para vocês quanto para mim. Para esses estudos constantes do que fazemos a nós mesmos. Se nos colocamos para uma melhor condição, vamos obter ela. Mas será que esse obter é real ou simplesmente fantasioso? Tudo depende. Não podemos dizer que ele é totalmente real, porque não podemos entrar totalmente dentro de cada um de vocês e ver quanto é real da sua parte a sua verdade, de quanta mente é real dentro de si o que está sendo exposto para fora, ou de quanto você está sendo mentiroso consigo próprio, gerando ali uma doença, gerando ali um desconforto de si. E podendo dizer, ah, eu busquei a verdade e não obtive a cura, eu busquei a verdade. Não! É impossível eu lhe dar uma situação de que você consegue. Não posso. Simplesmente não posso. Porque se eu pudesse, seria o divino. Estou longe, muito longe de ser o divino. Sou um buscador, como cada um de vocês que vem aqui. Buscar o conhecimento, eu também busco. Buscar entender, eu também busco. Mas o quanto a mudança da crença pode trazer o benefício para o ser humano, porque ele está fantasiando sobre a matéria, acreditando que a única realidade é aqui, se podemos observar em vários dos nossos amigos que responderam a minha pergunta. Vários deles vão trazendo formas de se entender se aquilo é ou não é real. Como que se gera tal doença? Como que se gera tal situação? Mas podemos entender de maneiras diferentes até de como foi passado para cada um, que, na verdade, tudo se origina da sua própria crença, do seu próprio modo de ver a vida, do seu próprio modo de ver a si mesmo, a de se pôr uma condição negativa de si. Então observe aí no seu mundo interior. Observe aí dentro de si, dentro das condições que você quer se pôr. Será realmente que a doença existe? Pois desde que se inicia civilizações, as visões antigas de mundo é que isso tudo é. Tudo isso que vocês estão aí habitando é nada mais do que uma construção ilusória da realidade, uma ilusão fantasiosa de uma verdade, pois é passageira. Passa, se desmancha, tudo aquilo que se desfaz não é eterno. O eterno é o que dura. O eterno é a verdade. Então, se o eterno é a verdade, esse campo de vocês é uma mentira. E entender que a doença manifestada é a escuridão do ser. Acreditada, aprendida, vista. Se a doença manifestou nesta matéria, ela acredita naquilo, não na doença em si, mas a ideia por trás da doença. A ideia que manifestou a doença, a crença que manifesta a doença. A doença é uma grande fantasia porque ela é passageira. Ela se manifesta entre corpos, se desfaz, se cura. Mas ela se é curada só no corpo, ela não é curada. Se ela é curada só no corpo, ela não é curada de forma nenhuma. Pois entendam tudo. Entendam como camadas de realidades, onde vocês estão em uma realidade que está se mostrando para essa melhora do ser, uma realidade mais bruta, mas que ao mesmo tempo se desfaz. A doença manifesta para manter íntegro o espírito à sua essência. Sendo assim, ela manifesta no seu corpo físico para lhe mostrar que você está indo contra si, pois a sua essência se mantém íntegra para não haver a destruição. Conforme você mantém naquele corpo físico aquela doença manifestada, acreditada, ela se desfaz, se destrói, chegando às vezes ao desencarne ou à tal cura, como vocês falam, mas ela se manifesta em outro ponto, ela se manifesta novamente, pois a crença ainda existe, mas o espírito está íntegro. Você se desfaz o que é ilusório, mas mantém o que é verdadeiro íntegro, até que você aprenda a transcender aquela ideia, a transcender aquilo que você acreditava ali realmente, gerando a cura, mudando, e o espírito ainda é íntegro. Sendo assim, a gente colhe de um pouco de um, colhe um pouco de outro, colhe dos amigos espirituais, e vemos que realmente o universo trabalha de forma magnífica para mantermos em condições absolutamente extraordinárias, não poucas, não precárias, extraordinárias. Pois isso é verdadeiro, isso é real. Quando você entra dentro da verdade do seu ser, manifestando ali todas as suas potências e interpretando o que é necessário para desprender-se da doença. A doença é esse negativo, a doença é essa crença ruim, perversa da realidade. A doença é essa perversão da realidade, do que pode trazer uma condição real, benéfica do ser. Então a doença não existe. Sendo assim, não estou dizendo para não tomar remédios, para não fazer os tratamentos. Muito pelo contrário, você ainda acredita que isso é real, precisa manter como está a crença. Mas na hora que vocês despertarem para uma outra visão de vida, as máscaras caem. Os véus caem e se desperta a luz, se desperta a luz de cada um, e aí podemos ver realmente que a doença não existe, que ela é acreditada de uma forma que prende o ser, que prende você de uma busca constante de aprendizado, de construção, doença real está nessa mente poluída, tóxica, nessa mente periférica, esse inconsciente coletivo que alimenta essas crenças tóxicas que, quando chegam e se afinizam com vocês, poluem seus corpos bioenergéticos, emocionais, mentais. Se manifestando como a enfermidade. Mas o que eu quero trazer aqui é um olhar para esse grande trabalho que foi feito em diferentes médios, em diferentes espíritos. E a minha proposta foi entender por que vocês estão doentes, por que vocês estão contra si, por que vocês estão contra a caminhada divina, pois não observam a grandiosidade do ser, não observam a grandiosidade de estar bem consigo, a grandiosidade de viver plenamente o seu real condicionamento de vida. Não o nosso, mas o seu real condicionamento. Você está se condicionando a estar por baixo ou estar por cima, a estar preso ou estar livre. Às vezes não há palavras que possam catalogar o que eu quero falar. Pois o que eu quero pegar aí é no seu íntimo, despertando, trazendo da doença a cura. Como eu mostrei, a cura não é no corpo, a cura é no ser. Cura é no ser, a cura não é no corpo, é na mente, é transcendendo a ideia, é trazendo o ser. Quando eu digo ser, é a essência do ser para a mente. Quando a essência do ser vem para a mente, ela quebra as ideias rígidas, ilusórias, cristalizando aquilo que estava contrário à ordem de ir para si, voltando para a ilusão que você se deixou ir. Mas quando você quebra a ilusão que você se deixou ir, você vai de encontro ao espírito, à essência, iluminando o seu ser, quebrando todas as estruturas negativas contrárias a você, que são manifestadas como doenças, que são manifestadas como negativas. O que cada um trouxe foi muito bom. Mas a crença negativa mata o seu corpo. A crença positiva alimenta seu ser e o seu corpo. Qual é a verdade relativa? A verdade relativa. simplesmente relativo. Deixe que a vida traga para vocês as condições das respostas que precisam, porque eu aprendi aqui que tudo vem, que tudo se manifesta. Se você hoje tem uma doença, lute contra ela, encarando a você, primeiro lugar. A você. Não ao outro, mas a você. Observe como você encara a si sempre. Isso lhe mostra o quão corajoso você pode ser. A nossa equipe aqui do Diálogo, do Campo Astral, está sempre querendo buscar mais e mais conhecimentos e expor a vocês de uma forma de fácil entendimento. Por muitos e para muitos, alguns espíritos não estão falando a verdade, alguns médiuns não estão incorporados, mas esse não é o nosso real propósito de trabalho. Saber quem fala ou quem não fala a verdade, porque a verdade é, ela é única para cada um. O homem é relativo. A verdade dentro dele é absoluta, pois a verdade dentro dele é essência, e essência divina. E o homem na sua cabeça é relativo. O homem é relativo. A verdade é uma essência, é divina, é única para cada ser. E às vezes as pessoas não entendem o real propósito. Não entendem que estamos aqui para trazer o estudo. Temos esse moço que é a contraparte nossa, a Terra, trabalhando, o senhor Jefferson. Dando ali todo o seu empenho, fazendo ali o que ele pode de melhor, sempre. Mas o mais importante é ouvir e captar a mensagem e que aquilo colha para você a sua verdade. Porque você hoje pensa de uma forma, amanhã pensará de outra. Mas quando bate em seu coração, desperta o entendimento para a alma. Sempre. Sempre. Quanto você está para a alma. Quanto você está para a sua essência. E o nosso trabalho é mostrar como o mundo astral é diverso, como há várias formas de manifestar os espíritos, o quanto os médiuns também interferem, o quanto os médiuns não interferem. O quanto tudo é lindo para mostrar para vocês. Tudo. Há muito trabalho

Vai garantir jamais. Doutor Fritz, se eu entendi bem, baseado no que o senhor falou antes também, bem-estar também é a faculdade de aplicar os seus princípios religiosos ou espiritualistas, e morais, para ter a resistência de não transformar uma dor em sofrimento. A dor é inevitável. Já falei isso, vou repetir. Sim. Dor é inevitável. O sofrimento é completamente inevitável. Você que Eu já faz. conheci, eu já vi pacientes desencarnando com câncer terminal e a pessoa sentindo dor, com morfina, até derramando nos olhos um colírio e a pessoa morrendo de dor e sorrindo. Porque não é a dor, não é o sofrimento que faz a gente sofrer, que faz a É a gente. dor que causa Não é a sofrimento. dor que causa o sofrimento, É a é o seu interpretação estado da de realidade. é como você interpreta a sua realidade. Claro. Isso causa sofrimento. Nossa. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e uma saúde constante? Amor. Perdão. Perdão. Amor, carinho. Você abraçar seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, renova, renova, renova bastante. Muitas vezes, moço valente, consultório, quer falar para o paciente que dá uma daquelas quando era namorado, há 20 anos, 30 anos atrás, dá um trato no seu marido, me olha assim então, e tal. Mas é o que precisa. Mais carinho, mais amor, mais tim-tim. Nem que seja copo d'água, tim-tim. Porque valoriza a outra pessoa. Todos queremos receber amor. Nas colônias mais evoluídas, colônia maioria são as estrelas. Nas colônias mais evoluídas, amor é 24 horas. Amor, carinho, sedução, coisa boa. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e uma saúde constante? A melhor técnica é respirar, dar ritmo à respiração. Não é a meditação que leva à respiração sadia, é a respiração sadia que lhe amodesta o verdadeiro meditar, porque meditar não é estar parado, meditar é estar solto em movimento em si, por si e sobre si. Vocês se movimentam guiados pelos mundos criados pelas ilusões da fascinação, do lúdico, da emoção e do desejo de ter e obter e gastar e ser consumido. Quando você equilibra a respiração, vem a meditação do autoencontro, o teu verdadeiro ritmo. Resumidamente, como diz aqui Sarita de Saragô, cigana, que está conosco hoje, a rítmica é sua, não do mundo. Agora, se você entrar na rítmica do planeta, que não é do mundo ilusório que egrégoras concessionais criam, iludindo umas a outras, perdão, você verá que a vida é bela, sempre foi. Que a existência é maravilhosa, sempre foi. E que você é um ser cheio de graça e de plenitude, porque é. Ah, mas eu tenho defeito, Cigana Sarita Tanakai. Sim, que bom. Sinal que tem algo ainda a você a ser garimpado, a ser perfeito. Olha que possibilidade divina, hein? Pode perguntar. Sim. Muito obrigado. Salve o caboclo sete flechas. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e uma saúde constante? Salve. São várias técnicas disseminadas por vários povos em vários momentos da civilização. Uma das técnicas, quem sabe, uma das mais antigas, é o ato de se meditar. A meditação é aquele momento que o ser esquece tudo que está se envolve e volta para si, e volta para Deus. E uma coisa para ficar bem todos os dias é, além da meditação, durante aquele período, logo após, sai do estado de meditação com o mundo e entrar para uma meditação interior, que é o quê? Olhar o seu interior, olhar o seu coração, olhar aquilo que lhe aflige e olhar dentro do espelho da alma e se ver. E ver o quão sujo ou quão limpo está seu espírito. E começar a fazer uma faxina de dentro para fora, para retirar as doenças da alma, retirar as doenças da mente, entrando em equilíbrio com o corpo. A meditação, que 10 minutos diários seriam suficientes, as pessoas acham que são muito tempo, pois não conseguem ficar nem um minuto. São raras as pessoas que passam disso. E raras as pessoas que tentam. Mas, em compensação, passam horas perdendo tempo, mexendo em coisas e vendo coisas que não têm significância nenhuma, que não agregam nada para a vida, ou ainda fazendo coisas piores, emanando energia negativa, causando doença nos outros, como falando mal das pessoas, criticando tudo e julgando, apontando o dedo o tempo inteiro, sabendo que apontar no dedo, o defeito está em você, pois não se aponta o dedo para nada. Se for, estique a mão inteira, pois todos os seus dedos poderão auxiliar aquele que vai vencer a ponto dedo. Auxilie ao invés de criticar. Emane amor ao invés de emanar doença. Tchau. Salve o caboclo. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um um bem-estar e uma saúde constante? Sim, e é uma técnica muito simples, que foi dito por vários mestres espirituais enquanto estavam passando pelas suas estruturas biológicas, como Jesus Cristo, como Gandhi, como o amigo Bezerra de Menezes. Se chama gratidão. Você pode até não entender o que está acontecendo naquele exato momento na sua vida. Mas a partir do momento em que você se coloca grato àquilo que você está passando, você entende que a sua vida, ela está sendo guiada por algo maior. E este algo maior, que para alguns se vê como Deus, para outros, outros nomes, para mim, uma essência energética, vai perceber que você teve o aprendizado em cima daquela situação. E você irá se liberar daquela situação e entrar em uma outra que lhe trará uma maior estabilidade e novos aprendizados. O maior mecanismo de mudança interna se chama gratidão. E quando você procura o sentido desta palavra, você vê vários mecanismos de reprogramação que foram trazidos a este plano e que as pessoas não se utilizam por achar que não serve, mas simplesmente é um movimento de autossabotagem. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um um bem-estar e uma saúde constante? Saúde constante não, porque uma hora vocês vão ter que ficar doente para desencarnar. Mas como a avó falou, vocês podem trazendo através de uma atitude mental, uma forma de vida diferente, né, trazer essa evolução, não ficar nos processos do ontem, vocês podem aumentar, né, O acordo que vocês fizeram, vou desencarnar com 80 anos, pode ir mais para frente. Que nem a menina, se ela não buscasse essa forma de vida diferente que a mãe dela e a avó dela tiveram, ela não teria visto nem os netos dela, porque a mãe não conheceu nem neto, não viu nem filho casado. Tudo depende da atitude que você está dentro da sua vida. E informação está aí, né? A informação está aí para vocês. Cabe a vocês vivenciar essa informação. Não é nem conhecimento, é informação. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e uma saúde constantes? A técnica é estar bem consigo, é estar a favor com a sua alma, com o seu espírito, mas da mesma forma, isso ainda lhe gerar condições desfavoráveis por ainda buscar em você, mostrar em você lados obscuros, lados negativos na sua constante, gerando ali as enfermidades. Dizer que há uma técnica que vai deixar você de forma plena, eu estaria mentindo, pois não há essa técnica. Sim, é nesta busca pela melhora, pela real condição de se entender, que gerará em você uma busca e uma condição melhor de viver aqui, nesse presente. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um bem-estar e uma saúde constante? Sim, existe a felicidade. Encontra ressonância com as mais altas vibrações que descem dos céus astrais. Manter-se em contínuo estado de felicidade, aparentemente por mais difícil que seja, é, digamos, a fórmula mágica do viver do bem-estar. Prossigamos. Eu trouxe essas 20 questões para estudos, tanto para vocês quanto para mim. Para esses estudos constantes do que fazemos a nós mesmos. A avó queria agradecer ao Dr. Alberto e toda a cúpula sagrada dos médicos do astral que trazem essa ramificação para que os homens possam evoluir. O que cada um trouxe foi muito bom. Mas na hora que vocês despertarem para uma outra visão de vida, as máscaras caem. Os véus cai e se desperta a luz. Se desperta a luz de cada um. E aí podemos ver realmente que a doença não existe. Que ela é acreditada de uma forma que prende o ser, que prende você. De uma busca constante de aprendizado, de construção. A avó agradece ao Dr. Alberto por essa oportunidade. Agradeço a você, menino Liscardi. E até o nosso próximo encontro.